Dá um tempo, sai da minha cola. Já me cansei de lari, lari, lero, lero, blá, blá, blá, blu, blu, blu. Saudade, banda, vaza, mano, dá um tempo, só me evapora. Tudo acabado, eu não te quero, é papo sério, stop, tudo acabou. Cansei de lari, lari, lero, lero, blá, blá, blá, blu, blu, blu. Saudade, banda, vaza, mano, dá um tempo, só me evapora. Tudo acabado, eu não te quero, é papo sério, só tudo acabou. Acabou, porque você nunca saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr